salve! Oi, eu sou Isabelle Mioto. Começa agora o podcast Poetas do Tietê. Nos programas anteriores, ouvimos as histórias e memórias de seus integrantes. No episódio de hoje, convido a vocês a ouvirem as poesias de Carla, Cissa, Paulo, Daniela, Sabrina, João, Gi, Rafaela, Jaque, Marcelo Tadeu, Oliver, Paola, André, Marcelo, Akane, Patrícia, Érica e Júnior. Eu sou Carla Jacobina, para vocês. Digam que é tóxico, ácido, química. Eu digo que é tônico, bálsamo, cítara. Digam que é cáustico, caótico, cataclísmico. Digo que é pacífico, ático, artístico. Digam que é vício, luxúria, precipício. Eu digo anestésico, analgésico, afrodisíaco. Digam ordinário, salafrário, vigarista. Eu digo santuário, escapulário de ametista. Oi, eu sou Cissa Loureiro, do coletivo Poetas do Tietê. Oi, eu sou Paulo Dauria, também do coletivo Poetas do Tietê. Amor, me diz, para que serve a poesia? Amor, me diz, para que serve a poesia? Coca-Cola é poesia? Não. Não, que pena, não serve para beber. Não, que pena, não serve para beber. Amor, me diz, para que serve a poesia? Amor, me diz, para que serve a poesia? McDonald's é poesia? Não. Não, que pena, não serve para comer. Não, que pena, não serve para comer. Amor, me diz, para que serve a poesia? Amor, me diz, para que serve a poesia? A Bradesco é poesia. Bananina, não. Não, que pena, não guarda dinheirinho. Não, que pena, não guarda dinheirinho. Então, me diz, para que serve a poesia? Poesia não é para nada disso, a poesia é para destruir o sistema, destruir o sistema, destruir o sistema. É isso aí. Hola a todos, mi nombre es Daniela Vázquez Briceño. La siguiente poesía la escribí en el 2017 y se titula Puedo ser. Es de mi autoría. Puedo ser primavera, ser nieve, puedo ser sol. Puedo ser la brisa que se pasea por tu rostro y lo soba suavemente. Puedo ser escalofríos en tu piel, puedo ser tu sombra. Puedo ser el agua que limpia tu cuerpo, puedo ser fuego que calienta y da luz a tu oscuridad. Puedo ser tormenta y dañarte. Soy un ser humano que puede ser oscuridad y luz. Puedo ser energía que irradia en todo tu ser. Puedo ser amor. Me puedo encontrar en un abrazo de una persona extraña. Me puedo encontrar en esa taza de café que besas por la mañana. En la risa y en la mirada de un ser extraño. Yo soy a Sabrina Carvalho. La chuva que cae lá fora. Aqui dentro me molha de saudades tuas. Eu, nua, entre paredes vazias, só me acalenta minha própria alma, curvando seus olhos para mim mesma. Me chamo Gi Trajano. Nas margens plácidas dos rios que cortam as cidades, Rio Tamanduateí, Ipiranga, Pinheiros, eles vão desaguando em rios que começam desde Salesópolis até o fim de São Paulo. Falamos também do rio Tietê, rio vivo em alguns lugares, rio morto em alguns lugares. E falando de rio Tietê, me vem um barulho que torna uma música que vira um prazer, que começa assim: SP, SP. Poetas do Tietê, poesia para você ler, ver, pensar fora da caixa, poesia na faixa. E de ano em ano, de mão em mão, de poema a poema, Estamos já aí, já completando 12 anos. Olá, meu nome é João Ineco e eu sou um dos poetas do Tietê. A comunhão do mundo me estoura o peito. A comunhão do mundo me estoura o peito. A comunhão do mundo me estoura o peito, me extrapola. Avesso contrário, eu atravesso e esqueço, despeço o começo, eu vou sem fim, eu sigo. A existência é quando a comunhão do mundo te estoura o peito. A existência é quando a comunhão do mundo te estoura o peito. Existir é tão somente sucumbir à realidade, é tão somente extrapolar por completo as linhas da verdade. Existir é navegar a própria tempestade. Agora eu sinto um estrondo retumbante, uma porta faiscante dentro do meu peito. Eu sinto um furacão que não tem vento. De repente me sei, me sou, de repente já nunca estou. De repente eu sou verdade, sou cálculo, eu sou antítese, falácia. De repente pólen, de repente pulo. Existir é ser esquina de grão com galáxia. Existir é ser esquina de grão com galáxia. Existir é ser esquina de grão com galáxia. Meu nome é Rafaela, vou ler Resistência. A resistência ainda está viva. Não quero ser o trabalhador que faz janta para ter marmita. E nem a mulher que se prostitui para alimentar a filha. Resistência para o homem que só queria ter comida no prato, sem ter que disputar os restos com os ratos. É para as crianças que só vão à escola para comer merenda, que não tem renda nenhuma em casa, nem energia elétrica para beber água gelada. Resistência para o mendigo que se defende com uma faca, das pessoas que sem respeito nenhum o atacam. Resistência para quem dorme no banco da praça, dividindo seu cobertor com vira-latas. Resistência para quem pede comida com as pernas cheias de ferida e a cabeça com piolho, e usa seu chapéu para arrecadar o troco. Resistência para os internados num HCTP, esquecidos num manicômio judiciário, abandonados, e talvez mais lúcido do que você, que nega a esmola e chama todo pobre de escória. Diz que favelado tem mesmo que se fuder. Mas aí, banqueiro, eu vou te dizer, nós ainda vamos chegar no topo e você vai ver. A favelada ex-detenta recitando poesia na TV. Eu sou Jaque Ferreira. Alma. A minha alma não tem eco, tem calma. A calmaria do mar ou talvez a brisa do oceano. A minha alma se acalma e faz silêncio, porque ela já escutou muitos gritos no relento. A minha alma ama, engana e tem muito sofrimento. A minha alma é igual a um vulcão e até dá uns gritos igual a um trovão. A minha alma se acalma, mas faria um buraco no coração para sair de tal escuridão e não entrar em erupção. Olá, meu nome é Marcelo Tadeu Costa, o maior dos poetas. Em um dia inspirado, o poeta escreveu aquela que seria a melhor das poesias. No céu, uma grande bola de fogo que surge nas manhãs, dando luz, calor, iluminando a vida. E quando ela se vai, eis que então uma luz discreta que não bastasse toda a sua beleza, ainda assim feita de estrelas. Salve o maior dos poetas, que em seus simples e perfeitos versos transmite o exato significado. Salve todos os poetas que fazem poesia da poesia. E sem contar que um dia inspirado, o maior dos poetas escreveu você, poesia também. Eu sou Oliveira, Oliver Oliveira. Poesia, folhas em branco. Folhas em branco, desencanto. Invento palavras, só palavras. Eu, o papel e as palavras, que seguem seus próprios caminhos, cortando as veias brancas do papel. Nada em volta, ninguém me lê, ninguém me ouve. Apenas as palavras quebram o silêncio. Do branco do papel, sem escarcéu, minha poesia faz por si só. Oi, eu sou a Paola Silva. Sarau, sarau de casa, casa das rosas. É a casa das máquinas, é motor que move montanhas, que move as massas. Vida sem arte é vazio, é buraco no meio d'água. De asas abertas, a voz se ouve mais alta. Não existe barreira quando se tem papel, caneta e palavras. Poesia andarilha, poesia que grita, poesia na faixa. Nós é ponte e atravessa qualquer rio, enfrentando um mundo tão sombrio. A plenos pulmões, somos leões da literatura. Leitura cura a tristeza e a amargura. Olá, eu sou André Dias. Poesia é besteira. Às vezes me canso de tão humano que sou, de sentir tão intensamente. Gostaria de passar meus últimos anos que restam mais indiferente a tudo, ser mais de exatas e menos de humanas. As pessoas mais bem-sucedidas, a meu ver, são o contrário de gente como eu. E quer saber de uma coisa? Poesia é besteira! Poesia é besteira! E ai, como eu sou besta! Oi, gente, sou Marcelo Lemos. Oi, gente, meu nome é Kani. Olá, meu nome é Patrícia Pantaleão. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, cê goste na vida. As casas espiam os homens, que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus. Se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque deixam a gente comovido como o diabo. Poema de Sete Faces, Carlos Drummond de Andrade. Oi, meu nome é Caranguejo Júnior. Oi, meu nome é Érica. Que se chama Poesia na Faixa, e a gente vai ler junto aqui. Poesia atravessa na faixa poesia cai, se rala e deita, free, de graça com graça. Na faixa passam pedestres, de leste a sul, de norte a oeste, poesia passa leve e passa livre. 10 graças e marias atravessam, na faixa, olhares e ouvidos. Passa tempo na faixa, o tempo passa, de graça, sem pressa. Na faixa, sem gaza, gaze não, gás letral. Poetas, bombas, explodem, palavras atômicas, free. Eu passo a passo, passo. Livro, livro, livro-me do laço do passarinheiro. Na faixa, a poesia atravessa, as avessas, certeiras, com eiras, sem beiras, cai e levanta, anda, anda e anda, passa, passa e passa. Só não passa despercebida. Convido a você, episódio a episódio, a ouvir nossas memórias. E eu sou o Antônio Mioto. All right.